Charlie Sertan, 453, acionamento após para o táxi. Índia Charlie, cruzado, pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-9. Alívio, pouso na 1-0, cravo Índia Charlie. Noivo, 1-8-0-6, está aproximando o ponto 0-0-0. Prossiga. O gol no 8-0-6, está ponto 0-0-0, pronto. Após a passada do tráfego Charlie na curta final, ali mantém pista no zero. Ele é, mas é atrás do tráfego na curta final, vou no 8-0-6. Boa tarde, é com o Nova. 3 milhas, 1-7, Vitorita, Júlia. Vitorita de Juliette, eixo 1-7, já se encontra ali, centro 0, pouso, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-9. Pode autorizar com 7, Juliette. Papapá, bravo, Índia Charlie, no solo aos 4-3, vou livrar direito e chame solo 1-2-1 do principal 9. 2-9, obrigado. Bravo, Índia Charlie, 2 ataques via Alfa, chamamento de Juliette. Alfa, chamarei na frente da Juliette. Pista livre, cruzada de colagem, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Decolagem autorizada, pista 1-0-9-0-6. Vento 1-0-0, após a rolagem do 737, boa ali, mantém pista 1-0. Vidrinho de Juliette no solo aos 4-4, autorizado backtrack, reporte pista livre. Pode para ingresso pista no 7, Charlie Sertan. 3-5, é isso mesmo. No 8-0-6, decola 4-5, controle 1-9, decimal 8. Controle 19-8, vou no 8-0-6, até a volta. Boa. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, Charlie Sertan. 7, estacionado de frequência. 1-0-0, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4-9. Espera da Quebec, torre, 1-1-1-1-1-62 é para cruzar, 1-7-3-5. Reporte alinhado, pronto para decolagem. Gol 1-6-0, pronto para costa. Gol 1-6-0, cruzado Natal, nível de voo 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, feitura até da Puca, Jamo, após Jamo e Pipá, via Upslu 1-0. Controle, operando em 1-1-9, decimal 8, adicione transponde 5-5-3-6, gol 1-6-0-0. Torre, salva 2, boa tarde, está 3566, final do 1-0. Está 3566, boa tarde, tráfego avistado, cruzado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0, 1-1. Teve fundo na 1-0, ajustado em 1011, na 3-5. Boa tarde. Getúlio 00, decolado 247, controle 1-9, décimo 8. 1-9-8, grato. Bravo, Inchai, Getúlio 0, cruzamento da pista 1-7, com destino ao Pat 5. Esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti, controle pela nenhum, 1-9, décima 8, adicione transponde 5-5-5-0, tá 3-2 no meio. 3-2 no meio, está autorizado em Fortaleza, nível 3-5-0, saída Momo, transição Froti, transição 1-9, após decolagem curva esquerda, controle 1-1-9, décima 8, transponde 5-5-0, tá 3-2. Tá 3-2 no meio, contagimento com a champão para pushback, acionamento. Camarada, pega a papapapá, Charlie Serra Tanga, atenta a esteira turbulência da aeronave que cruza o eixo da pista 35, final da 1-0, aeronave 1 Airbus. Quando pronto, autorizada a sua decolagem, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Charlie Serra Tanga. 1-3-2-0-5, autorizado, o pushback somente para o ataque. Na 3566, no solo 49, do braço direito, no 21, no décimo 9. Na direita, 219, 3. Papapá, Charlie Serra Tango, decolado aos 49, controle 1-1-9, décimo 8. Tango, obrigado. Nada. 3566, vamos manter posição de Sérgio Liente, agora a autorização para o ingresso no portão 01, eu tenho o tráfego da companhia no através do 4. Vai, vai dar no Oi, Salvador, boa tarde, 35595. Boa tarde, é o TRIP 5595, é isso? Afirmo. TRIP 5595, tem autorizado pouso. Pisto no 0, vento 1 no 0 graus, 14, um ajuste no 01, check 3. Ainda recolhido. Reporte baixado, trabalho. Reportaremos. Cinco, passando externo, trem baixo checado. Já está autorizado, vento no 20 graus, no 4 mais. Cliente, vive pouso, trip 5595. Ok, Autorizado, mantenha a Juliette aguardando os pistões. Alfa 50, Galeão 3050, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 0, chame Torre 1, 18 com 612, ajuste 10, 11. Então, nesse momento, autorizado o ingresso participar, tem a aeronave da companhia, posição 01. Dois quatro, um portão 10, autorizado para o estacionamento, fechando para o táxi. Está 3805, boa, após a passagem da grava TR da Trip na cotação ali, mantém o pistão no zero. Sola os 5 mil, liberar direito, 121, 10.9. 1219, chamará. 3805, pista livre autorizada, decolagem, vento 110 graus, 12 nós. Espera, pista 10, outra 3805. Pista 5, 95 autorizado, táxi Alfa Kilo, Mate 3, posição 03, atenda o atualizador. Alfa Kilo, Mate 3, posição 03, 10 graus, 1, 2, 9, ajuste 1, 0, 1, 9. Ciente das condições, direto a 7, do Luz da Serra. 5489. Autorizado, 549 para a vitória da conquista, nível de voo 200, decola no 0, primeira curva direita, antecedora seta Arbor, faz Arbor direto, vitória da conquista. Controle operando em 1, 19, decimal 8, transponder 5562, trip 5489. É 3805, decola 57, controle 19, decimal 8, morro. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. 49, protegimento correto, eu posso para pushback, acionamento. Trip 549, ficar atento ao tráfego da companhia, partindo para a posição 03. Após estar autorizado o pushback, acionamento, coordenando com a equipe de solo, chama para o táxi. Salvador, lá 934, para o táxi, IOP 1980, alternado de Mar Salvador, 2 horas. Salvador, bom, 924. Salvador, bom, 924. Salvador, gol 924. 924, como recebe? Agora 5%. 7, entre 013, pista no 7, vento 110 graus, 129. Pós, pois, prossegue para qual parte? 4, 5, confirme o vento, por gentileza. Vento é de 110 com 12 nós. Grato, valor de LED-CA. Está afastado 4 milhas. 7. Galeão. Bom, 3-3-3, confirma? É um 3-9-4. Tem informação ótica, a gente no 0-1-1, abaixo da cota. Quando chegar o coordenador com a sua atualização. Doutor Mike Quebec. Doutor Mike Quebec, uma boa tarde. Complete para final do ano 7. Reporte a 3 milhas da cabeceira. Vento 120 graus, 129, ajuste 101. Doutor Mike Quebec. Sim, pessoal de Coins, reportará a 3 milhas do ano 7. Doutor Mike Quebec. Quilômetro Romeo Alves, prossiga. Passou agora aqui plataforma na sua escolha. Mantenha a proa da rotatória e reporte na mesma 1500 pés aguardando instruções. Quilômetro Romeo Alves. Porta ali na rotatória Romeo Alves. Quase 4 horas, vou pegar o táxi, seguir parte principal, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1, 1862, ajuste 1-0, 1-1. Amaral Torres, 2-6, ajuste 1-0, 1-1 agora. Gol 394.4. Pronto, pronto, gol 394. Gol 394, Zé do Galeão, nível de voo 360. Recorda 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Tael, Leda, pós-Leda Bridge. Onde percebe o campo Zulu 1-0, após utilizado conforme rota. Controle operando em 1, 1-9, decimal 8, transponder 5535, gol no 394. Autorizado Galeão, 360, decolta 5-0, primeira curva à direita, saída da El, letra brinca. Depois percebe o Zulu 1-0, controle 398, transponder 535, gol no 394. Gol 394, protegimento correto, aponta para pushback e acionamento. Frequente de aproximação da 1-0, realizando 270 pela esquerda. 328 ciente, pouso autorizado. Oi, Salvador, boa tarde, 1924.0-1-0. Quando 924, boa, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Ou melhor, após a passagem da aeronave da companhia na curta final, ali mantém piscina 0. Melhor ainda, após a passagem da aeronave, ali mantém 1-0. Boa, 924. Mike Quebec, o 270 aí pela esquerda pode ser curto, porque o tráfego já está aproximadamente 2 milhas e meia para cabeceira. E aí, seu Quebec? Seu solo foi ao 03, a estacionar em frequência. Salvador, 35489, boa tarde, número 2, pronto na base. 35489, boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Passando Serra, ajuste 1-0, 1-1, informação Oscar, e Fábio Pátio. Mil pés. Mil pés, sobre a rotatória, contará em torno do Quilo Romeu Oscar, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 1-7, Quilo Romeu Oscar, número 2 para pouso. Se enquadrando, reporte ao final de 2 milhas, Romeu Oscar. Entre Mike Quebec, eixo 1-7, contra ele, autorizado pouso, vento 1-1-2, nós passa pouso longo de modo a livrar na primeira à esquerda, taxiway Quebec, fazer o 180, aguardando para o táxi sobre a pista. Ciente, Quebec. Yankee Serra, Serra, prossiga. Yankee Serra, Serra, aguarde para decolagem, confirma, vai decolar da EMA para... Ok, ciente. Mantém escuta, aguarde para decolar. Estou com 3 tráfego na final do 7. Dois, um, oito. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha-se a 500 pés na proa da cabeceira 17, guardando instruções. Temos um tráfego agora à sua direita, a 1000 pés, prosseguindo para a rotatória. Sendo para 500 pés e vai com proa da cabeceira 17, Mike Juliette Romeu. Quando 328, seu solo for 0521.9 para prosseguir no táxi. 219, com 328. Quando 924, pista livre autorizada, decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-0 máximo. Decolagem, 1-0, 1-0, 4. Quebec no solo ao 05, livre próximo à esquerda, taxi Quebec, faça 180, aguarde instruções. Torre Salvador, Lima Papa Mike, corredor Interlagos, pro da rotatória, transfere. Lima Papa Mike, mantenha-se no setor nordeste, a 500 pés, aguardando instruções para prosseguir para a final da 17. O destino do Lima Papa Mike é o CIA, senhor, grupo Zulu. Está na prova da rotatória para pouso no CIA. Ok, senhor, sem interferir então com este de aproximação da 17, reporta 30 segundos para o pouso. Reportará 20 segundos para o pouso, vai. Está livre para alinhar o 35489? Ali mantém pistão 0, 5489. Lima tem 5489. Filho Romeu, autorizado pouso, pistão 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Pouso 7, Romeu, Oscar. Mike Juliette Romeu, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro 1-7. Mike Juliette Romeu. Como que eu não entendi, reportar? A 2 milhas da cabeceira 17. Reportará 2 milhas da cabeceira 17, Mike e Leti Nobel. Gol no 924, decola 06, controle 119.8. Ciente. Londres desautorizado, ingresso Pax Pistol via Juliette, portão 03. Portão é o 3, tá bom? 328. Confirmando, portão 03. Voo 328. Afirmativo, 03, 328. Feito Patica, estacionado em frequência. Petromar Quebec, observando que o Romeo Oscar autorizado táxi pela pista, agilizando a medida possível, reporte pistoleiro. Torre Salvador, Índia, November Alpha, na rotatória. Índia, November Alpha, prossiga para a final do 17, reporte a 2 milhas da cabeceira. Reportará 2 milhas da cabeceira, 17, Índia, November Alpha. Mike Gillette, Romeo, confirme qual pátio vai prosseguir. Pátio da Bata, senhor, já está 2 milhas e meia da cabeceira, 17. Ok, ciente. Prossiga para Bata sem interferir com o final da... o eixo de aproximação da final da 1-0. Reporte solo controlado, vento no 2-0 graus, 1-2 nós. Ok, o Max Lettman está livrando o eixo da final da 1-7 e vai para usar... a final da Bata sem interferir com a final da 1-0. Max Lettman, meu. Positivo. E vai para Mike, formação tráfica, aeronave Charlie 1-5-0, agora 1000 pés, a 4 milhas aproximadamente da cabeceira 1-7. Afirmativo, está visual com tráfego, vai passar a rotatória, 30 segundos para pouso, já o Lima para Mike. 25489, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 1-2 nós. Fechado, 5489. Gente, boa tarde. Trupe 562000, informação de tráfego, um helicóptero Hobbs 44 vai aproximar a sua esquerda para o pátio da Bata, sem interferir com este aproximação da 1-0. Tomarei pista livre. Primeiras vezes, gente. Torre Lima, Papa Mike, já para pouso, anuncia. Ok, considere seu solo ao 08 ao estacionar em frequência. Frequência, livre, Lima. TP 5626, pista livre autorizado, pouso 1-2-0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, 5626. TP 5489, decola 08, controle 119.8. 98, boa tarde. Boa. Adicionamento é posto para o táxi Alfa Tango Sierra. Yankee Sierra Serra na escuta. Ok, autorizado a decolagem da presente, fica atento a tráfego Charlie 150 agora, passando aí sobre o hangar da Enrimar, a 1000 pés, só informação de tráfego. Porte fora do solo, vento 120 graus, 129, ajuste no 09, Yankee Sierra Serra. Solo controlado, 09, livrando frequência, Mike Gillette, um veio. Ligado, novamente. Põe Inter November Alpha, direção central, terceira milha, 97. Tem autorizado pouso, pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1-2 graus, Índia November Alpha. Grato, autorizado pouso, Índia November Alpha. Corre, ó, Papa Tango, Yankee Sierra Serra. Prossiga. Tá fora do sol, se autorizado já uma ascensão até 3 mil, controle de Interlagos. Ok, aguarde transferência do controle para a coordenação, e é que você encerra. Aguardando. Trip 5626 no solo, uso número, livrar direito no 21 no despandado. 219. Acione o código transponder 0142 e entre em contato agora com o controle 119.8, tem que ser a Serra. 198, 0142 está alocado Serra. É 2000, tem o pátio que é o seu, vamos manter a posição aguardando.